Mas volta não atrás. Né? Você precisa falar tudo aquilo de novo? Já falou? É, o que faz um cientista? Essa é uma pergunta muito ampla, né? Eu acho que até engraçado, né? Porque eu acho que é o que mais me faz me sentir um pesquisador do que é o que é ser um pesquisador. Ou seja, na nossa profissão em geral, todos são contratados para ser pesquisador, mas não necessariamente alguns o são e alguns até que executam atividades nem o são, né? Uma visão mais ampla na minha cabeça. Mas acho que assim, até como às vezes você tem alguns pesquisadores não formais, né, que ele acaba fazendo umas pesquisas fora da academia, né? Então, basicamente, para mim, o pesquisador é um grande curioso, né? E, dependendo da profissão, ele tem exatamente a possibilidade de exercer essa sua curiosidade, no sentido de trazer novas informações para as pessoas, para a sociedade, para o conhecimento de uma forma geral, né? Isso é uma visão mais romântica minha do que seria um pesquisador. Eu acho que eu gosto dessa visão, né? Acho que seria mais ou menos por aí. Então, você acha que existe diferença entre cientista e pesquisador? Eu acho que tem. Ela é muito tênue, né? Mas uma visão meio romântica, mas ela tem, né? Tem. Há muito hoje em dia essa questão do que se, ou até não tem, na verdade deveria ter uma discussão mais do que é um pesquisador, que é um cientista, né? Ou seja, muitas vezes a gente faz pesquisas que não necessariamente levam um conhecimento novo, né? Isso cada vez menos se faz, né? Então a gente trabalha muito em pesquisa aplicada, né? Então a gente tenta usar do conhecimento que já se tem para fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, ou solucionar um problema de saúde, ou um diagnóstico, ou tentar melhorar a vida das pessoas de forma geral, né? Então às vezes você pode, dependendo da visão, você pode ter uma noção um pouquinho diferente do que seria um cientista, um pesquisador, né? Então, cientista é aquela pessoa que, né, ele tem aquela, eu gosto de pensar nele como uma pessoa que tem uma visão mais ampla, né? Tem um conhecimento profundo, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão ampla das coisas, né? O pesquisador, ele está ali, né, buscando a todo tempo solucionar um problema, né? Então são formas distintas de ver, né? Mas obviamente que elas estão interligadas, né? Mas isso é uma forma mais romântica, né? Se a gente for pensar numa forma mais formal, né? O cientista é quem faz ciência. E basicamente ele é um pesquisador. É isso. Você acredita que a ciência, ela simplifica os problemas ou deixa os problemas mais complexos? Bom, na minha cabeça, ela sempre tende a tornar menos complexos os problemas. Não necessariamente isso. Às vezes você pode ter um problema que a solução é muito complexa, mas, né, continua sendo complexo, mas de qualquer forma você chegou naquela solução complexa. Então eu acho que eu vejo como sempre assim, no sentido de tornar as coisas menos complexas. Na química, são mais valorizadas as pesquisas de base ou as tecnológicas? Olha, atualmente o que se tem mais, o que a gente tem visto mais realmente são as pesquisas mais aplicadas, né? Ou seja, tem gente, no meu entendimento, tem muita gente que diz que faz pesquisa de base, mas ainda assim ainda assim acaba sendo uma pesquisa mais aplicada, né? A gente vê alguns colegas que dizem, não, na minha área a gente faz estudos mais de base, mais de cunho fundamental, mas na verdade ele ainda faz muito da química aplicada. Né? Uhum. Ainda acho que no conhecimento novo ele tem sido gerado muito menos, né, proporcionalmente do que no passado. Né? Então acho que hoje o que se mais faz são esses aplicados. Por que a sua pesquisa é importante? Essa é uma pergunta. Eu acho que todo pesquisador, né, um cientista, acho que sua pesquisa é muito importante. Né? Eu diria que obviamente que nem tudo que a gente faz é de extrema relevância, mas são pequenos tijolos que a gente vai construindo para chegar a um objetivo maior. De tempos para cá, eu tenho me dado muita satisfação na minha área específica, que eu tenho trabalhado hoje, que envolve diagnóstico de doença, diagnóstico precoce. E a gente acaba tendo viés bem aplicado, né? Então, inclusive com a parte de inovação. Então, isso é algo que a gente não imagina e nem tem como meta ter nenhum vantagem financeira nisso, de forma alguma, mas só de poder contribuir isso já traz um alento, pelo menos para mim, né, no tipo de pesquisa que eu faço, né? Ou seja, além da formação do aluno, que é um ponto importante, também a gente faz uma pesquisa que pode vir um dia estar sendo utilizada. Uhum. Então isso é muito gratificante. Mas são passos, a gente sabe que nem toda a nossa linha ela tem esse viés, né? De uma forma geral, é muito difícil pensar que todos vão ser assim, mas se você consegue de alguma coisa nessa sua pesquisa que tenha uma aplicação prática, que possa beneficiar as pessoas, isso é algo que dá uma satisfação. Não é que vai dar nenhum retorno financeiro, claro. Mas uma satisfação, com certeza, isso traz, para mim, traz uma satisfação além daquela que a gente já tem com a profissão. Uhum. E qual a imagem do cientista tem visto pelas pessoas de fora da universidade, da academia? Essa é uma pergunta difícil, né? Ou seja, obviamente que acho que estamos falando aqui do nosso país, né? Uhum. A gente sabe que lá fora, dependendo do país, tem uma visão diferente, né? Mas eu acho que ainda está muito aquém do que a gente gostaria que fosse, né? A própria imprensa, né, acho que não nos trata, ou não nos vê da forma que, por exemplo, quem já teve vivência lá fora tem, né, ou seja, é muito comum, por exemplo, em alguns lugares você ter uma feira de ciência nas escolas, né, isso é algo que chega a ser uma tradição, né? Então você vê crianças que realmente vão e tentam fazer coisas novas, e é bastante interessante. Então já tem de pequeno aquela visão da importância do que tem a ciência. Né? Aqui isso é algo que está engatinhando, né? Então as pessoas muitas vezes não entendem. Né? E às vezes a gente passa isso até com parentes próximos da gente, né? Assim, eles têm muita dificuldade de entender o que se faz. Né? Acho que a gente só é professor e mais nada. Né? Acho que ainda tem muito a se avançar nesse assunto, e principalmente, na minha opinião, vem sempre por educação. Uhum. Acho que é educação, educação, educação. E aí que a gente muda a mentalidade, senão não sai do lugar. E um pós-graduando pode ser considerado um cientista? Eu diria que ele é um candidato a cientista. Obviamente que não todos vão chegar lá, mas a gente entende que, né, uma vez que ele entre nessa opção por vontade própria, não por falta de outra, né, mesmo por falta de outra ele pode acabar despertando para esse lado, né, mas eu acho que sim, né, sim. Uhum. Eu acho que sim. Quais as principais características de um bom pós-graduando, na sua opinião? Bom, obviamente que uma formação boa é importante, né? Mas porque acaba moldando o pesquisador, mas Eu acho que duas coisas são importantes. É a pessoa saber o que quer, ou seja, ter isso como profissão, que é o primeiro ponto de partida, né? E depois batalhar por isso. Eu acho que ninguém nasce cientista, assim como ninguém nasce advogado, né? Ou seja, um advogado é uma coisa que você não vê no ensino médio e as pessoas se tornam advogado depois. Então, a pessoa às vezes dispara para aquela profissão e vai. Eu acho que é muito, vai do próprio, independente até do orientador, vai muito do interesse do próprio pós-graduando, né? Ou seja, parte dele. Tá? Então, uma boa formação ajuda nesse processo. Um reconhecimento de que aquela é a profissão que ele quer. E depois, se ele for proativo, né, e nessa nossa profissão é muito importante isso, né? Eu costumo dizer que, ou seja, a gente não tem como aprender tudo alguém ensinando a gente, né? Em algum momento a gente vai ter que aprender de alguma coisa, senão não se cria nada novo nunca, né? Então acho que vai bastante daí, ou seja, tem que. Eu costumo dizer também que, por exemplo, na graduação, a informação precisa, ela está no livro, não está no professor, né? Então, muitas vezes, aquele aluno que tem a capacidade de ir lá obter a informação do livro, tá, a partir de um start do professor, é isso que a gente espera do pesquisador também, ou seja, não é só falar, faz isso, faz aquilo. Ele tem que ir atrás, ele tem que buscar essa informação. Então, assim, ser proativo nesse sentido, com certeza isso garante um bom futuro como pesquisador, né? Isso, na minha visão, é algo que eu acho importante, né? E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, o nosso aqui da Química, ele estimula essas características nos alunos? Isso é difícil, né? Hoje em dia que se discute tanto ensino na graduação, mesmo ensino fundamental e médio, né? Mas não existem muitos modelos, né? Ou seja, sempre se joga para cima do professor e ele tem que modificar a forma didática, mas eu sinto falta de modelos que o próprio professor possa seguir. Sinto uma dificuldade nesse sentido. Eu também acho que algumas coisas têm que mudar, mas não é só falar para o professor, você tem que mudar, né? Ou seja, então são anos e anos, pessoas e pessoas, pesquisadores e pesquisadores, e não tem algo que você possa seguir que vai dar muito certo, né? E realmente não tem. Então, na pós-graduação, acho que é mais ou menos por aí, né? Ou seja, eu não vejo muita discussão no formato da pós-graduação ultimamente, mas, né, eu não, particularmente não vejo grandes problemas nesse processo, né? Ou seja, obviamente que algumas pessoas acabam tendo mais dificuldade, por exemplo, se você tem interesse numa área de farmácia, de biologia, você jamais, no nosso programa, vai conseguir alguém dessas áreas, porque ele não vai conseguir passar no processo seletivo. Então, tem alguns mecanismos como esse, talvez não facilitem, né? Tá, mas de uma forma geral, não vejo lá grandes problemas, não. Eu acho que ele tem que cumprir na pós, obviamente, que toma um certo tempo, que poderia eventualmente ser reduzido, né? Isso poderia ser discutido. E também atrapalha, eventualmente, um pós-graduando que tenha uma profissão, ou coisa do tipo, que tenha só poucos dias livres na semana. Como, por exemplo, professores que são do Senai, que têm interesse em fazer pós, enfim, mas aí são casos particulares, né? Ah, mas não vejo grandes problemas no nosso sistema de pós, não. E claro que aí depois vai depender de orientador e orientador, como é que trabalha com o seu aluno. Aí é uma questão muito individualizada, né? E qual que é a importância de participação em congressos científicos nessa formação científica? Acho que é muito importante. O aluno poder ir lá, poder expor o seu trabalho, isso exige um preparo prévio dele, ele vai ter que expor suas ideias, expor seu trabalho, ele vai estar sujeito às pessoas estarem argumentando, falando, fez isso, fez aquilo. Tá? Então, isso, na minha opinião, traz amadurecimento muito grande para o aluno. Ele vai poder ter uma visão muito bem clara da onde ele está, em termos de pesquisa com os demais colegas, né? Ou seja, ele está fazendo algo que está muito abaixo do que o pessoal está fazendo na média, ou algo que já foi feito, ou algo que está muito avançado. Então ele vai poder ter esse feedback, né? E dependendo do congresso também vai poder ouvir os grandes pesquisadores na área. Isso, na minha opinião, é bastante importante para a formação. E a importância de publicar artigos? A publicação é o fim, né? Ou seja, um pós-graduando que trabalha, trabalha, trabalha, para depois ter um. Para depois todo aquele trabalho ficar numa gaveta ou ir para lugar nenhum, isso não. Né? Você deixa de ter um ganho nesse processo. Tudo bem que você tem o ganho do aprendizado do aluno, mas você tem que ter complementarmente algum outro ganho, né? Tem que difundir aquele trabalho, porque o trabalho não pode ficar restrito. Então, publicação, seja em artigo, seja em patente, seja mesmo em congresso, isso para mim é extremamente importante. Né? Senão você fica confinado, a informação não anda. Eu acho que é extremamente importante. E voltando um pouco no passado, quais foram as suas influências para escolher a vida acadêmica? Isso é uma pergunta difícil. Difícil. Às vezes eu sinto que a gente vai numa constante, né? Às vezes nem para muito para pensar por que seguiu aquele rumo, né? Isso acho que era mais comum até na minha época, mas era algo que parecia até natural, né? Eu confesso que nem química tinha sido minha primeira opção de vestibular, mas acabei caindo na química, acabei gostando, ficando, né? Acho que trabalhei num grupo de pesquisa bom, e isso foi motivador, né? E aí, consequentemente, você acaba se envolvendo e as coisas vêm naturalmente, né? Para mim foi praticamente foi um processo natural, ou seja, eu quase nem questionei outras opções, né? Então acho que deu certo, né? Mas foi um processo que foi praticamente natural, foi até sem pensar, né? Quais critérios? Você teve critérios para a escolha dos seus orientadores de mestrado, doutorado? O meu critério foi na época foram as disciplinas. Então, com o meu ex-orientador particularmente, eu gostei muito da disciplina que eu tive com ele na graduação. Eu acho que isso influenciou bastante pela escolha da área, pela atuação no grupo. Então, o grupo também se mostrou bastante interessante. Então, tinha pessoas muito boas no grupo, as discussões eram sempre. As discussões do grupo eram sempre muito interessantes, e isso foi motivando e motivando, né? Realmente acho que veio do meu ex-orientador, ou seja, veio exatamente da disciplina, das aulas. Da mesma forma também como orientou outros professores, também orientaram em função da qualidade das disciplinas, né? E como apresentou as disciplinas, também direcionou os rumos dentro da pesquisa que eu tomei também. Então foram realmente os meus ex-professores que me direcionaram aí, né, que através de suas aulas acabei me interessando e direcionei meu caminho em função dessas experiências aprendidas com eles, né. E tem alguma coisa, esse seu ex-orientador, né? Ele é ou foi um modelo para você de como você orienta hoje? Sim e não, para bom e para mal. Né? Ele tinha um jeito particular de orientar, né? E a gente acaba também pegando um pouco isso por osmose, né? Também, não só ele, também de orientadores externos, também quando estive fora do país também. A gente acaba pegando bom dessa orientação, também acaba pegando ruim também, porque a gente precisa trabalhar um pouco, e às vezes a gente acha que vai trabalhar e não vai ser igual e acaba sendo igual. Né? Eu acho que muitas vezes na carreira do professor, a parte burocrático, parte administrativa também acaba tomando um pouco. Para alguns lidam melhor com isso, outros pior, mas isso acaba também influenciando um pouco no tempo disponível, né? Então a gente sempre se sente um pouco culpado e poderia fazer um pouco mais, né? Mas sim, para bem e para mal, alguma influência dos ex-orientadores, de uma forma geral, não só os que eu tive aqui, mas que eu tive fora também. Quanto de liberdade é possível dar para os alunos de mestrado ou doutorado na escolha dos temas deles? Em geral, eu diria que o de mestrado um pouco menos, o doutorado um pouco mais. O mestrado geralmente ele já tem pouca experiência, ou ele já vem de uma iniciação no grupo, então ele acaba optando por aquilo que já foi ofertado anteriormente. No doutorado, geralmente o aluno tem um pouco mais opção. O que tem ocorrido particularmente comigo é que, na maioria eu proponho várias ideias e eles acabam optando por uma ou por outra. Mas são poucos aqueles que vêm com uma ideia pronta. Tá? Esse é um número pequeno. E a gente até entende que não tem a bagagem necessária ainda. Isso já acaba ocorrendo no pós-doc, né? Então já há alunos que solicitam um pós-doutorado que já há uma ideia mais ou menos pronta, né? Mas, infelizmente, é um pouco aquém do que a gente gostaria. A gente gostaria que o aluno viesse com mais ideias, né? Ou seja, é um pouco o modelo lá fora, né? Lá fora, em alguns lugares, que realmente o orientador deixa por conta do aluno: ó, você tem que arranjar um problema. Então, depois ele refina um pouquinho, mas o aluno tem que buscar alguma coisa. Aqui a gente faz muito ainda de garimpar esse problema para ele, falar: por aqui, por ali é melhor. Ele acaba escolhendo. Tá, isso, na minha opinião, acaba gerando um problema, mas depois isso se sana ao longo do tempo, né? Ou seja, conforme ele ganha experiência, ele vai lendo mais, vai vendo o que é feito na área, ele acaba entendendo onde está o trabalho dele, né? Mas no primeiro momento, não. No primeiro momento, eles têm dificuldade. E você costuma conversar sobre a ciência com seus alunos? Menos do que eu gostaria, né? Confesso que a gente acaba conversando mais pontualmente com alguns deles, dependendo do estágio, do avançado dele, então a gente acaba conversando mais pontualmente, né? Principalmente quando está mais na iminência de começar a prestar concurso, né? Então a gente acaba tendo mais conversa nesse sentido, no sentido de tentar abrir os olhos para ele do que vem para frente, né? Assim, no doutorado, estão formando alguém para ser um pesquisador. Então, em algum momento ele vai ter que parar de pensar num projeto para ser executado em 2 anos e pensar num projeto de vida em que ele vai ter que tocar a vida dele depois contratado. Então, ele vai ter que gerar um grupo de pesquisa dele. Então, não dá mais para ele pensar. Então, essa visão eu tento sempre passar para eles, né? Mas ainda assim, uma visão com finalidade específica, né? Confesso que a gente tem discutido pouco ciência de uma forma geral. Fora a parte de saúde, mas ainda assim a gente sempre discute algo, né? A gente não discute muito os fundamentos, mas as aplicações e perspectivas futuras dentro da ciência e na nossa área. Isso que eu tenho feito mais. E como você define a sua relação com seus orientados? Bom, isso eu diria que é temporal. Então, no presente momento, ela está muito boa. Então, eu confesso que eu tenho uma equipe lá, eu tenho alunos muito bons e tenho um relacionamento com eles, está muito bom, né? Tem períodos que a coisa não vai muito bem, não, pelo menos não na minha opinião, né? Ou seja, claro que é sempre um conflito em alguns momentos, né? Então, mas no período eu acho que está muito bom, então acho que depende muito do período e de pessoas que estão no laboratório. E como eles passam muito tempo juntos, às vezes há influências entre eles positivas e negativas, então é até difícil pontuar isso. A gente procura. O trabalho que eu faço é sempre procurar conversar abertamente com todos, até em termos de perspectiva futura. Eu confesso que eu não tenho por hábito ficar forçando aluno que fez iniciação comigo ou mestrado comigo que faça mestrado ou doutorado. Então, eu não gosto muito dessa atitude, eu acho que a decisão tem que caber à pessoa. Então, geralmente, eu costumo falar, ó, você tem a opção de trabalhar comigo, ou ir para a indústria, ou ir para trabalhar com fulano, com Beltrano, com Beltrano. E sempre trabalhei as claras com todos os meus alunos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tá? Então, em geral, tem uma relação muito boa com os alunos e com ex-alunos também. No geral. Mudando um pouquinho de assunto, existe relação entre produção científica e reconhecimento? Que reconhecimento? Que sentido de reconhecimento? Reconhecimento como um Como pesquisador, pesquisador? como um cientista? Sim e não, né? Ou seja, tem pessoas que têm poucas publicações, são muito reconhecidas, outras que têm muitas publicações e não têm reconhecimento, né? Então acho que depende muito. Depende muito. Aqui a gente já falou atrás qual que é a visão que tem o cientista, né? Ou seja, então tem pessoas que nem são cientistas, provavelmente dito, e são reconhecidos como tal aí, porque a mídia apareceu na mídia por isso, por aquilo, por aquilo outro. Dentro da própria comunidade, eu acho que é essa a questão também. Então há pessoas que são muito reconhecidas porque publicam muito, mas também publicam muito e só fazem esse trabalho de publicação, né? Então, às vezes não tem nenhum outro trabalho de divulgação, ou administrativo, ou de melhora do sistema. Então, né, tem outros pesquisadores que se envolvem um pouco mais nisso e são responsáveis, às vezes até por novos cursos, novas instituições, e tem reconhecimento por isso. Então, o reconhecimento é algo difícil de dizer. Tá? Mas, em geral. Em geral, aquele também que só faz o acadêmico, também não publica, ele tem um reconhecimento, mas esse reconhecimento às vezes não é tão amplo na comunidade acadêmica, né? Às vezes, como é o oposto também, às vezes também tem pessoas que têm muitas publicações e está diminuindo muito, né? Mas que antigamente tinha muitas publicações porque ele tinha equipamentos que as pessoas, para usar, tinham que pagar um pedágio, né? A gente sabe disso no passado, mas está diminuindo isso, mas também tinha, né? É uma forma de aumentar a publicação, né? Mas enfim. E existe pesquisa ruim sendo feita hoje no Brasil? Eu não diria que é ruim, né? Ou seja, se a pessoa está conseguindo publicar, alguma coisa tem de bom ali, desde que não ganhe um prêmio ignóbil, né? Às vezes eu acho que falta, né, acho que a cobrança por publicação, né, faz com que as pessoas publiquem coisas que poderiam deixar de publicar, né, no sentido de, né, por exemplo, o fatiamento de publicações, né, ou seja, então às vezes a pessoa está muito preocupada com a quantidade, ele pouco se preocupa com a qualidade, exatamente porque ele é cobrado por publicação, né. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas, né, a questão da cobrança da publicação faz com que tudo que se faça seja publicado. Então, acho que isso é um lado ruim, né? Mas não invalida também, não vejo isso como de todo mal, né? Mas, né, é interessante procurar estar sempre na vanguarda, né? Então, eventualmente a pessoa se acomoda, né? Então ele consegue publicar naquilo e segue aquela toada sem arriscar muito. Acho que eles faltam um pouco dessa questão, tentar arriscar um pouco mais, né? Só que o arriscar te dá mais trabalho, te dá menos publicação, pode dar uma publicação de maior impacto, também pode não te dar você perder o tempo e investimento. Então as pessoas acho que acabam não optando muito por aí, exatamente porque precisa publicar e há um risco nesse processo todo, né? Mas fazer má publicação, má pesquisa, não vejo dessa forma. E as disputas entre grupos de pesquisa, por exemplo, aqui no DQ, elas são saudáveis? Isso é uma seara, hein? Particularmente, acho que nosso departamento hoje ele está numa situação bem mais cômoda do que foi no passado. No passado, você já teve muito mais pé de guerra. Eu acho que hoje a briga mais é por um espaço físico, como sempre foi, do que mais por linha de pesquisas, né? Então, eu não vejo Hoje eu não vejo, tirando pequenos casos, não vejo muitos problemas nesse sentido, não. Acho que tá numa fase bem de paz e amor, né? Na parte de pesquisa. O que é uma comunidade científica? Ufa, essa pergunta nem eu não sabia direito responder. A não ser que eu entendo por comunidade científica exatamente um grupo de pessoas que são, em geral, professores e pesquisadores que estão envolvidos em pesquisa, que têm uma visão comum de que a gente precisa, né, tá trabalhando com pesquisa nesse país. Então, isso, para mim, é a comunidade científica. Ou seja, é com um pouco de corporativismo? Sim, talvez sim, mas eu acho que num país como o nosso ele até precisa, né? E você acha que é possível fazer ciência sem pertencer à comunidade científica? Sim, eu acho que é. Principalmente nas indústrias, por exemplo, que é o que a gente até esperaria isso, né? Que se tivesse mais pesquisa nas indústrias no nosso país. Então é assim, tirando, sem contar ainda pesquisadores independentes, que fazem suas patentes, daí fazem suas inovações, né? E que a gente, até a FAPESP chama isso de pesquisa de baixa tecnologia. Então tem a pesquisa que tem alta tecnologia, tem a baixa, então tudo envolve algum tipo de pesquisa, né? Mas tem, sem dúvida, fora da academia. Seria importante se ela pudesse ser junto com a academia, né? Isso eu acho que é interessante, né? E os órgãos de fomento, eles devem definir prioridades nas pesquisas? Eu acho que não, não de uma forma geral, né? Ou seja, toda pesquisa não. Mas acho importante que se lance editais, então aí esses editais seriam direcionados, atende quem quiser. Mas acho que é interessante você ter editais direcionados sim, como forma de fomentar a pesquisa em determinada área, por exemplo. Questão de Zika, né? Que envolve vários aspectos dela, então, de águas, acho importante. Então, exatamente para que seja até um motivador para o grupo de pesquisa e avançar naquela área. Então, isso eu acho que é importante, mas não como regra geral. Isso não. Para finalizar, tenho mais duas últimas perguntas. Qual o futuro da química? Essa não sei responder. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Essa é uma pergunta que me faço na minha área, né? Qual que é o futuro da minha área? Eu acho que assim, o futuro da química, ela vai continuar necessitando de muita pesquisa. Isso eu sei que é uma certeza absoluta. Agora, para que lado que nós vamos? Difícil dizer. Eu tenho certeza que há trabalho para muitas gerações, muitas gerações de pesquisadores em química. E aí cada área, a gente vê áreas que se tornam em termos de pesquisa extremamente ricas num determinado momento, depois elas somem, de repente aparecem novamente, então tem um pouquinho de moda nesse processo, né? Então vai e vem, mas eu não tenho dúvida que nesse vai e vem sempre vai ter coisa nova a ser feita, sempre vai ter gente trabalhando. Isso não tem a menor dúvida. Para que lado vamos? Difícil dizer, por exemplo, energia limpa, isso aí vai estar sempre trabalhando. Águas, isso aí vai estar sempre gente trabalhando. Então, novos materiais, são coisas que vão estar sempre vindo por aí, novas drogas, isso aí estão. Eu imagino que vai haver trabalho por anos e anos e anos e muita pesquisa é feita. E para finalizar, o que é ciência? Essa é uma pergunta bem mais complexa, né? Eu costumo, dependendo das pessoas que eu converso, eu costumo brincar que tudo tem a sua ciência. Tem um marceneiro, quando ele vai bater um prego numa madeira lá, se ele não souber bater o prego, ele vai rachar a madeira de um ponto a outro. Então, para o pedreiro tem uma ciência para trabalhar com cimento, tem tudo tem uma ciência, né? Eu diria que ciência é exatamente esse conjunto de informações que o pesquisador lança a mão para desenvolver coisas novas. Então, acho que essa é uma visão meia, não diria folclórica, mas meio, poética do que eu tenho, do que é ciência. Eu acho que é isso aí. É isso. Tudo bem, professor. Essas Acho que é mais ou menos perguntas. por aí, né?